Adega JFS. No depósito de bebidas Adega JFS, você encontra bebidas quentes e frias pelo menor preço da região. Vendemos atacado e a varejo. Cervejas R$ 43,50 a caixa. Depósito de bebidas Adega JFS está localizado na Avenida 7 de Setembro, próximo ao posto Padre Cícero. Telefone para contato 454-1270, Fronteiras, Piauí. Organização Valente e Neguinha.